CYL203, canal 231, amplitude modulada em 1180 kHz, comprimento de ondas em 254 metros, com 10 mil watts de potência. Rádio Cultura M de Alfenas. Cultura, a rádio do povo. Horas. Nas manhãs do Brasil, no campo ou na cidade, brota no coração uma saudade, uma vontade. No dedilhar da viola, nossa alma canta e chora. Vai buscar no fundo da saudade o amor da nossa primeira irmã. No aroma inebriante do café, no gorjear dos pássaros, a certeza e a fé. De viver numa terra de valores mil, uma terra chamada Brasil. Terra Brasil! Terra Brasil! O melhor do sertanejo. Terra! ZYL 203, canal 231, Rádio Cultura M de Alfenas, Sul de Minas, 1180 kHz. Cultura, a rádio do povo.